O que você vai aprender nesse podcast? Nesse podcast, você irá aprender quais são os componentes que devem ser utilizados para o desenvolvimento de um projeto estrutural no sistema construtivo Light Steel Frame. Os componentes se referem a todos os tipos de peças que irão dar forma aos painéis. Aqui serão apresentadas as características técnicas de cada componente e qual a sua função dentro da modelagem global da edificação. Bom podcast! Então, para que você possa criar a sua modelagem estrutural, você vai precisar utilizar os componentes do sistema construtivo Light Steel Frame para que você crie os painéis e dê forma à sua edificação, de modo que esta determinada edificação consiga suportar as cargas solicitantes, onde você vai precisar fazer o dimensionamento das cargas existentes para atender aquele critério de dimensionamento que é o SD menor ou igual ao RD. Então, para isso, você vai precisar utilizar os componentes estruturais que compreendem as barras estruturais, que são as quais são as seções padronizadas, que estão presentes nas listas da ABNT 15253 e também da MT 6355. Então, essas normas, elas designam dois tipos de barras que são utilizadas no sistema construtivo Light Steel Frame, que são os montantes e as guias. Os montantes são formados através de seções de U enrijecido, ou UE, e as guias são formadas a partir de perfis U. Então, quando você tiver um U enrijecido, padronizado, de acordo com a 6355 ou 15253, você vai chamar de montante. Se você estiver trabalhando com perfil U, padronizado, através dessas normas, você vai chamá-los de guia, tá? UE, montante, U, guia. Nós também temos as fitas, então as fitas elas vão trabalhar nos painéis com diversas finalidades. Elas são utilizadas para resistir aos esforços do vento, então elas são utilizadas como contraventamento. Elas também são utilizadas para a flambagem dos perfis, então quando uma carga de compressão centrada está descarregando no perfil, a gente vai tender a flambar esse perfil. Nós vamos ver essas questões com mais detalhes de forma aprofundada na aula de modelagem estrutural. Por enquanto, eu só estou apresentando quais são esses tipos de componentes que você vai utilizar dentro do sistema construtivo Light Steel Frame. E as fitas também são utilizadas para que você faça a fixação das placas de revestimento. Então, para que você atenda aos requisitos do fabricante, por exemplo, de USB, todas as bordas elas precisam ser parafusadas. Então, nesse caso, nós podemos utilizar as fitas para cumprir a essa necessidade. Nós temos as chapas, então as chapas elas podem ser utilizadas como chapas de gusset, por exemplo. A chapa de gusset vai atuar juntamente com as fitas de contraventamento, de modo a nós aumentarmos a área de parafusação. Então, quando você vai aplicar uma fita dentro de um painel, se você não utiliza a chapa de gusset, você vai conseguir aplicar apenas um parafuso nessa conexão. Se você utiliza uma chapa de gusset, você vai aumentar essa área e você vai conseguir fazer vai poder utilizar mais quantidades de parafusos em zigue-zague. Parafuso quando você vai tracionar, é sempre importante que você faça em zigue-zague. Então, quando você utiliza a chapa de gusset, você está aumentando essa área de parafusação. Nós também vamos ver isso com mais detalhe na área no módulo de modelagem estrutural. Nós também temos a chapa L, que é uma chapa que pode ser utilizada juntamente com as vergas. Então, nós vimos no início dessa aula, no nosso projeto estrutural, que nós temos subsistemas superiores. Então, se você tem uma abertura, uma porta ou uma janela, e você vai precisar descarregar uma carga superior, você vai precisar de uma verga para levar essas cargas, distribuir essas cargas para os montantes, para que eles levem até a fundação. Então, dependendo da sua carga, você pode utilizar uma chapa L para que ela fique responsável por fazer essa distribuição. Isso vai depender do dimensionamento. É uma chapa que pode ser utilizada, mas vai depender aí de critérios de dimensionamento. E nós também temos as chapas de ângulo. O que seriam essas chapas? Quando você for fazer a alocação dos seus painéis, pode ser que nem todos eles sejam em ângulo de 90 graus. Então, se você tiver um ângulo maior ou menor, você precisa, não vai ter como você fazer a fixação perfil-perfil, então você vai precisar utilizar uma chapa de ângulo para que você faça a fixação do seu painel que vai estar em ângulo nessa chapa e o outro painel que vai estar em outro ângulo nessa chapa. Aí a sua conexão, a sua edificação vai estar toda conectada. Aí você faz o acabamento com as placas de revestimento. E por fim nós temos as cantoneiras. As cantoneiras são perfis com seção L que vão ser responsáveis para fazer a fixação dos componentes estruturais. Então, por exemplo, nós temos uma laje e essa laje ela está fixa em cima de uma outra viga ou em cima de um painel. Então, para que nosso painel ele não sofra nenhum tipo de torção, não tenha nenhum tipo de momento fletor, nós podemos travar esse elemento com uma chapa L. Então, essa chapa L ela é utilizada tanto em lajes quanto em coberturas e para fazer a fixação de elementos estruturais caso você tenha necessidade dentro do seu projeto estrutural. Então aqui são alguns componentes, aliás, aqui são os componentes que você precisa utilizar para a criação dos seus painéis e a fim de dar forma à edificação. Então agora no próximo slide eu vou tratar das seções padronizadas que estão contidas dentro da ABNT NBR 6355 e da ABNT NBR 15253.